você pra mim, yeah. Tenho tanto medo de te perder. Eu quase não acreditei que você me deixou aqui, yeah. O nosso amor não se acabou. I wanna hear you say my words. Não, não me deixe na solidão, amor, porque você partiu meu coração. Mas se hoje é assim, não tenho você pra mim. Deixo você partir, sei que não posso te prender. Revolução do sucesso.